O Ministério Público de Minas Gerais participou nesta segunda-feira, 18 de outubro, do lançamento da consulta popular para a reparação socioeconômica em Brumadinho e nos outros 25 municípios atingidos pelo rompimento das barragens da Vale ocorrido em janeiro de 2019. A consulta estará aberta entre os dias 5 e 12 de novembro. Moradores de Brumadinho e outros 25 municípios atingidos pelo rompimento vão participar de escolha dos projetos referentes à aplicação da verba de 3 bilhões e 400 milhões de reais. O coordenador estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, promotor de justiça Leonardo Castro Maia, fala sobre os projetos que já foram apresentados e como se dará a participação da população atingida. São mais de 3 mil propostas de projetos, a maior parte deles apresentada pela própria população, e que agora foram organizados em temas e subtemas para um processo de priorização. Podem participar da consulta os eleitores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que se encontram regulares junto à Justiça Eleitoral, assim como todos os que recebem o pagamento emergencial. Para participar, é necessário se cadastrar na conta gov.br e ainda é necessário que os cidadãos tenham CPF regular cadastrado na Justiça Eleitoral, caso não sejam receptores do pagamento emergencial da Vale. A votação realizada por meio do aplicativo MGAPP e pelo Portal do Cidadão do Governo de Minas Gerais será decisiva para o processo de priorização. Para a participação, também de quem não possui acesso à internet, serão disponibilizados pontos de apoio locais pelos municípios. Procure se informar junto à prefeitura do município em que reside. É muito importante a participação da população de Brumadinho e dos demais municípios atingidos para a definição das prioridades na aplicação dos recursos. Ela será crucial para o êxito do processo de reparação. E o Ministério Público de Minas continua à disposição para informações. O acordo judicial assinado entre o Governo do Estado, o MPMG, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale foi homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 4 de fevereiro deste ano. Os 26 municípios considerados atingidos são Abaeté, Betim, Biquinhas, Brumadinho, Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Matheus Leme, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha e Três Marias. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.